Eis-me aqui, conduzido de amor. Eis-me aqui, pra fazer tua vontade. Não quero mais ser pescador de sonhos que só cabem a mim. Fui quebrantado e agora estou assim, queimando por dentro de paixão por almas. Faz de mim um grande pescador de almas para ti, Senhor. O mundo é um mar enganador, vazio e sem cor. Mas se tua palavra eu lançar, meu barco pode transbordar de vidas para o teu reino. Faz de mim, Senhor, faz de mim, Senhor, pescador de alma. Fazer tua vontade. Não quero mais ser pescador de sonhos que só cabem a mim.